for those on set. Sam 3663, bom dia, sendo identificação, desse mantenha nível 130. Para o 130. Guardião 06, comprou as Nordeste, autorizado, vento 110 graus, 07 nós. 50 com a mais. Objeto 5826, cena de identificação, chegada à mar e desse mantenha nível 070, reduz a velocidade para 230 nós. 70230 de velocidade na margem, pode ser. Mike Lima Juliette, reduz a velocidade para 200 nós. Autorizada presente, voar Duna, desça para 2000 pés, ajuste no 07. Voar de Duna, desça para 2000, voar no 07. Cheque rádio, intensidade 1, clareza 2. Colete canal, chame torre 12895, bom pulso. 12895. Permanente, o Guardião 06. Reporte para o retorno. Reportará para retorno, Guardião 06. 5/5. Pode estar na 0, próximo. Quando dá 1-7, corrijo, dá 1-0. Corredor axé com curva direita, 1.000 pés inicialmente até a liberação do controle. Controle opera na 1-20, decimal 8, aciono 5-1-65. Confirme o estacionamento. Dá 1,5 para o externo. Só 3304, QNH 1017, tráfego avistado, cheque trem, teve pouso, cabeceira 10, vento 100 grau, 082. Pouso autorizado, só 3304. Só 3304, só cheque trem. Baixar travado, querido. Teve pouso no 0. 3663. 120, 3663. Pode confirmar um ajuste para o 06? Guardião 06, 10117. Obrigado. 13663, informa o tráfego 10 horas, 10 milhas, rumo sudoeste, cruzando o nível 110 para 050. Alfa T72. Paciente, o 13663. Azul 4234, Recife 12545, alterna 12685. 12545, alterna em 12685, azul 4234, bom dia. Bom dia. Comandou, Elta 3DMT. Siga. Gentileza, confirme a função do tráfego novamente. Tráfego 9 horas no momento. Afirmativo, 9 horas. Ele está prosseguindo para Salvador? Afirmativo. Afirmativo, só para nossa informação, ele está na nossa frente? Não, não, se houver ultrapassar o mesmo, será o número 3 na aproximação. Afirmativo, grato. Parece 120, tá 3, bem mesmo. Sim, se desça para nível 110, tá 3663. 110, 3663. Trip 5217 indicada. DCA. Reduz a velocidade para 230 nós. Trip 5217. Seu na chama de pós aí, seu número 4 na aproximação. Gol no 605, autorizado LS, X-Ray, pistão 0, reforço estabilizado. Reforço estabilizado, 605. Enche, mantém. Sabotango Mike Lima Juliette, reduza velocidade para 1909. Reduza velocidade para 1909, Mike Lima Juliette. Cinco, oito, dois de meia indicada. 230, gente, o seu número 4 na aproximação, reduz a velocidade para 2009. Não, 2009. 3179, vento 110 graus, 079, livre decolagem de cabeceira, 10. Livre decolagem 10, 0179. Romeu até Oscar, mantenha na cabeceira 17. E aguarde. Um tráfego na curta final da 10. 90-3663. Salvador, bom dia. Gol 1605, NLS da 10, baixar para nós. Gol 1605, QNH 1097, com de aproximação, aguarde pista livre. Guardando, 1605. Elivete 5826, autorizado de supernível 060. Autorizado 060, 5826. Ant 3663, de supernível de voo 080. Para 80, 3663. Trip 5217, reduz a velocidade para 2109. Reduzindo para 2109, 2107. 605, livre pouso, cabeceira 10, vento 120 graus, 089. Livre pouso, 10. TAM 3179, decolada 123, chame controle 120, decimal 8. 08, TAM 3179. Salvador, TAM 3179, bom dia. TAM 3179, bom dia, contato radar, saída da Hélida Bridge, submantenha 340. Hélida Bridge, 340, 3179. Objeto 5826, vitração para sequenciamento, curva esquerda para rua 010, centro limitado pelo localizador. Esquerda 010, limite do localizador, desciana até o 067. TAM 3663, desça para 4000 pés, ajuste no 017. 4000 pés no 017. Acorde, TF5217, necessita de um vigil. Informe pro ideal? 050. Trip 5217, tem condições de manter a proa 240? Negativo, confirmada pro ideal, 190. Trip 5210, se eu manter a proa 090, fará um espera em Duna. Correção. Mantenha a proa 190, programar uma espera sobre Duna. Aceito. 5217, ao controle. 5217, controle. A sua escuta, senhor. Ok, então a proa 190 é negativa. Então faça espera da presente posição com curvas pela esquerda, ok? Ok, agora o trip já curvou para a proa de Duna. Ok, então mantenha o nível 050. Mantenha o 050, confirma que o controle quer. Pode fazer espera em Duna? Negativo, aguarde. 3663, vetoração, mantenha pro limite ao localizador. Confirma a prova, por gentileza. Ele já está curvando de pelo para dunas. Curva à direita na proa 200, limite ao lock, reduza para 1709. 200, limite ao lock, reduzindo 2109. Gol 1605, no solo 25, livre direito, chame solo 121, décimo 9. 219. Informação nessa proa. O senhor não tem condição de voar nenhuma proa, só na proa de duna, é isso? Confirme. No momento eu estou passando a formação. Se eu deixar mais 3 milhas, eu posso fazer uma ordem. Ok, então inicie órbita pela esquerda, ok? Ok, mais uma milha eu inicio, ok? Ok. Então 3663, continue descida para 3000, mantém ainda presente proa, seu limite agora o... a radial 260 do VR Salvador, vai ultrapassar o localizador. Continue descida para 4000. Afirmativo, então descida para 4000, negativo 3000. 4000 descendo, limite agora radial 260 do VR Salvador, tá 3663. Controlou a 25 de 2000, confirmando, está mantendo 060. E o limite permanente do localizador ainda? Afirmativo. 5826, inicie redução para 1709. Redução 170, 5826. 5217, iniciando a árbitra na presente posição. Afirmativo, curvas pela esquerda mantendo 50. 02. Obrigado, chame controle 120, décimo 8. Camarão 1208, bom dia, Romeu Pelota. Decolado aos 2.6. 663, desça para 2.000, ajuste 1.0, 1.7. Descendo para 2.000, 1.0, 1.7, mantendo proa 1.200, tá? 3.663. Ok, tá autorizado curvar à esquerda para o localizador na proa 055. Afirmativo, curvando à esquerda, proa 055 para o localizador, 3.663, descendo para 2.000. Webjet 5826, desça para 3.000 e para interceptar o localizador, curva à direita na proa 050. 3.000, direita 050, permanece 1017? Afirmo, 1017. Controle Salvador, bom dia, Papatango, Romeu até Oscar. Eu acho que ser. O meu Pelota, senhor, está no corredor Axé, mantendo no meu pé. Vitor Mike Quebec, bom dia. Reporte para táxi. No modo stand-by aqui, estou colocando em alta. Ok. Trip 5217, vai ser necessário mais uma órbita pela esquerda. Efetuando, senhor, na sua escuta. O TAN 3663 está na proa 055, agora está autorizado LS? Autorizado LS, desça 2000 e forma estabilizada. Porta era estabilizada. Jet 5826, desça para 2000, autorizado LS X-Ray, inicia redução para aproximação. 2000, autorizado X-Ray e prossegue na aproximação. Só confirmando, o aeronave da TIP está ótima, 5000, a 5000, porém está na sua posição agora de... 10 horas, 12 milhas, com curva pela esquerda. Quebec, ajuste 1.0.7, reporte no ponto de espera da Oscar. Estabilizado em LS, o TAN 3663. Ciente completo, final de M-Torre, 1118, decimal 95. 1895. 1121, decimal 9. O senhor agora vai seguir o tráfego da Webjet, que está agora exatamente a 10.9 milhas do marcador externo. Via Alfa, Juliette, ingressa Pátio 1, contorna os portões, Lima, Mike, chama na Quebec. Para Vitória, pronto cópia. Afirmativo. Autorizado, Vitória 380 via Pesulu 44. Decola da 10, curva direita, saída da Euleda. 120 decimal 8, aciona 5410. Instante. Não entendi, confirme? Instante, informarei. Ah, ok, gente, mas escuta aguardando. Livre, pouso, cabeceira 10, são 3663. Com curva direita, ele está Elton, são líder. Controle 120, decimal 8, aciona 5410, seguindo 345. Correto, trip, chame para puxa acionar. Obrigado. Guardião 06 na escuta da torre. Confio em posição? Na escuta, prossiga. Controle na presença aqui, o passageiro recebeu informação para mudar o destino do voo para Ilhéus. Nós estávamos com destinos aí, nós estávamos com um destino para Itaberaba e resolvemos mudar para Ilhéus. Então eu estou estimando aqui Ilhéus ao Zona 220, estimando Ilhéus ao Zona 220. Ok, só um instante, mantém a escuta. Trip 5217, curva à esquerda na proa 180, limite ao localizador. Esquerda 180, limite lá, Zona 7. Back and idea clear, pushback is start up, call me, check. Ok, there is a push, we'll call you ready to check, back and idea. Complete curva esquerda na proa 140 para o localizador, autorizado LS X-Ray, informe estabilizado. Ok, 140 vai reportar estável. 5826, complete final ILS, torre 11895. 1895, pô. Aqui, Lima Juliette, chame a torre 120, corrigiu, 11895 para cruzamento. Saulo Boa, 1923, autorização para Guarulhos, diante da Mike. Está para o posto, Carminha. Lima Juliette, autorizado cruzamento da 17, reporte pista livre. ...663, no solo 33, liga direito, chame solo 121.9. 219, chamará a grata. Registro na 017. Abatango Romeu até Oscar, informe estimado de ingresso na terminal Ilhéus. Web 5826, fim de pouso, cabeceira 10, vento 140 graus, 079. E o depois da cabeceira 10, objeto 5826. E Alfa mantendo da Juliette, está 3M3. Sim, certo. Só atente a pássaros na curta final, da 10. Sim, 26, obrigado. Curva direita, da El Leda Bridge, após Bridge, até Zulu no meia, Bravo até o Zulu e após conforme. Controle 120, decimal 8, aciona 5417. 1923, está autorizado 360, conforme a rota do plano, decola da 10 com curva à direita, a saída é da El Leda Bridge, até Zulu 16, Belo Horizonte DCT. Transponder 5417, controle 208. Chame para pushback, acionamento. Chamará, obrigado. Torre Salvador, bom dia, trip 5217. Sinal da 10, baixando. Trip 5217, continua a aproximação, ajustando 017, aguardando o pista livre. Continua a aproximação, aguardando o pista livre, 5217. Escuta do 06? Pode ao 06, prossiga. Está aqui ainda na vertical da estrada do corpo, vai chamar quando liberar aqui a área. Vão permanecer aqui do corpo do voo. Sete, aposta em regresso. Sete. Macrand, eu stand by to start your attack. Confirme para o 3G63, é o portão 3 ou 8? Portão 8. Grato. Solo Salvador Cordial, bom dia, Web 5826, de Francisco. Web 5826, prossegue via Alfa, mantém posição antes da Juliette. Alfa, mantém antes da Juliette. Mais. Tive pouso na 10, 5217. Liberar Alfa, guarde cópia. Grande after bus parking on gate 8, clear taxi, April 1, India to holding point, runway 10, QNH 107, tower 1, 18 decimal 95. Vitor Mike Quebec, após o pouso da ATR da Trip na 10, atentou na autorizado a colar da cabeceira 17, atentou na Pássaros também, no eixo da 17, vento 150 graus, 09 horas. Autorizado voo local no mil pés, corredor axé, decolagem da 17, curva à direita, controle 1208, torre em 1 no 895, aciona código padrão de novembro. P5217 no solo aos 39, livre direito, chame solo 121 decimal 9. Na direita, solo 219, 52, 17, bom dia. Após o América, está autorizado portão 3, após o América. Após o América, portão 3. Solo Salvador, bom dia, trip 5217, livrando a Delta. Trip prossegue via Alfa, aguarda as instruções. Prossegue via Alfa, aguardando as instruções, 5217. Corrijo, tem condição de ingressar naquilo, trip? Já, vai fazer um 360 agora. Afirmativo. Ingresse naquilo e posição 4, parte 3. Ingressa naquilo, então, posição 4, parte 3. 5217. Beber Alfa, chama a torre 11895 para táxi e acionamento. Quebec decolado aos 41, no chão do controle no 20 decimal 8. Controle 1208, Vitor Mike Quebec. 8, decola da 10, curva esquerda, Pucaracaju. Controle 120 decimal 8, aciona 5434. Quebec, copia o controle. Procede o controle. O nome é o PES, corredor Axé, reposta fora da barra. O nome é o PES, corredor Axé, até fora da barra, Vitor Mike Quebec. 1923, posição 6 para puxa acionamento. 23, posição 612, autorizado, chame o táxi. Chamar o táxi 1923. American 980, clear to line up and take off your runway 10, wind 120 degrees, 07 knots. Em dia novembro, autorizado em 17, a porta alinhada e pronto. Na cabeceira, 17.